A vida é cheia de surpresas e quando eu te conheci foi bem mais do que esperava, confesso, me surpreendi. Vou tentando te esquecer, é mais fácil pra prosseguir. Você foi tão desleal e provou não tá nem aí. Nos meus piores momentos, você que tava por perto. Quando traíra se mostrou me dando o bote certo. Quando fui abandonado por quem dizia me amar. Quando desacreditado, humilhado, cê tava lá. E quanto mais procurei te entender, mais me irritei com você. Mesmo por perto nas lutas, nunca vou te agradecer. Insiste em ter contato, mesmo sem ser convidada. Sempre que você chegar por mim, vai ser ignorada. Não nascemos um pro outro, não quero companheira, mesmo tendo acompanhado quase minha vida inteira. Me deixa triste, mas não faz morada no coração. Eu vivo muito bem sem ela, decepção. Tempo traz justiça, vem, cicatriz o corte. Quem anda com Deus não fica contando com a sorte. E a decepção nunca derruba um guerreiro de fé. Guerreiro de fé cai não. Tempo traz justiça, vem, cicatriz o corte. Quem anda com Deus não fica contando com a sorte. E a decepção nunca derruba um guerreiro de fé. Tinha pouca opção, sonhando com as naves tops. 45 casão, em seguida Oreste Lopes. Um moleque sonhador, chorou no que encheu um cofre. Contrariando estatística, pondo o sistema em choque. Sente sua presença na inveja, pondo defeito. Muito mais quando quem se diz seu rap ter preconceito. Sinto seu abraço frio no descaso com a minha quebrada. Na fila do Cuiabá, abarrotado Jardim Amália. Tiozinho vem de DVD do Romu, vem tapar na cara. Acha que tá cumprindo a lei, rebelde, não é Che Guevara. Contra ela com paixão, mira, foca e dispara. Ela só vai te dominar se a vida cê não encara. Ela vem tão sedutora, pronta pra te enganar. Ela é decepção, só veio decepcionar. Pra ela não dou ibope, difícil sobrar lugar. Não me mata, deixa forte, ponho ela pra andar. Tempo traz justiça, vem, cicatriz o corte. Quem anda com Deus não fica contando com a sorte. E a decepção nunca derruba um guerreiro de fé. Guerreiro de fé cai não. Tempo traz justiça, vem, cicatriz o corte. Quem anda com Deus não fica contando com a sorte. E a decepção nunca derruba um guerreiro de fé. Guerreiro de fé cai não. Eu tento me preparar pro tal do inesperado. Ele vem que nem um raio, até cai no lugar errado. E lá tá ela sorrindo pra mim, como eu te odeio. Apaixonada por fracasso e mentira de trapaceiro. Mas fecho com os meus parceiros que não convida você. Minha família e os ideais cai fora, cê nunca vai ter. Cê me chaveca, eu te dou fora. Cê tá chegando, eu tô indo embora. Não espera acontecer, tô fazendo a hora. Fabricando glória, recalque da escória. Sempre que veio, te superei. Me plantou ódio, mas eu amei. Porque o meu amor é acima da lei. Quis separar, mas eu ajuntei. Até chorei, mas não me entreguei. Perseverei, sou filho do rei. Você nunca muda minha ideia, sigo o meu protetor que vem de Belém da Judeia. Pois venha como for, confio no Senhor que me dá proteção enquanto segue no amor. Há tempo de sorrir, tempo de chorar. Você não permaneceu e nunca permanecerá. Toda pedra que você pôr no caminho eu vou pular. E se ela for grande eu vou dinamitar. Sou guerreiro de fé, me entregue a compaixão. Que queima suas asas, decepção. Tempo traz justiça, vem, cicatriz o corte. Quem anda com Deus não fica contando com a sorte. E a decepção nunca derruba um guerreiro de fé. Guerreiro de fé cai não. Tempo traz justiça, vem, cicatriz o corte. Quem anda com Deus não fica contando com a sorte. E a decepção nunca derruba um guerreiro de fé. Guerreiro de fé cai não. Tempo traz justiça, vem, cicatriz o corte. Sorte, que a decepção nunca derruba um guerreiro de fé. Guerreiro de fé cai não. Tempo traz justiça, vem, cicatriz o corte. Quem anda com Deus não fica contando com a sorte. E a decepção nunca derruba um guerreiro de fé. Guerreiro de fé cai não.